sobe, ela sobe. Ouço em dois passos de partida, vejo ainda sombras de CD. Perdi o melhor da minha vida, beijos e abraços eram meus. Tudo fiz para não ficar sozinho, mesmo assim não guardo rancor. Dividiste um em dois caminhos, mas no meu só ficará o amor. Como é que eu vivo com a certeza de um amor que não volta ao lugar? Fiquei sozinho nesta tristeza, mesmo assim não deixei de amar. Sem ti não vivo, porque a saudade é mágoa que só tu podes curar. Tentei fingir, mas na verdade a mim mesmo não consigo enganar. Não respondes às minhas mensagens, nem dar sinal de ti és capaz. Agora sou um rio sem ter margens, correndo para saber onde estarás. Vivo ao sabor de vento incerto, barco à deriva sem maré. Tu és uma miragem no deserto, eu sou um peregrino sem ter fé. Como é que eu vivo com a certeza de um amor que não volta ao lugar? Fiquei sozinho nesta tristeza, mesmo assim não deixei de amar. Sem ti não vivo, porque a saudade é mágoa que só tu podes curar. Tentei fingir, mas na verdade a mim mesmo não consigo enganar. Como é que eu vivo com a certeza de um amor que não volta ao lugar? Fiquei sozinho nesta tristeza, mesmo assim não deixei de amar. Sem ti não vivo, porque a saudade é mágoa que só tu podes curar. Tentei fingir, mas na verdade a mim mesmo não consigo enganar. Mesmo uma tentação, quando se põe à varanda, faz parar um batalhão. E uma beleza rara, só em dela dá para ser. E o resto nem digo nada, qualquer um bem pode ver. Cuidado, Armanda, não sejas massinha. Olha que na varanda mostra-se a perninha, mostra-se a perninha com todo o jeitinho. Mostras outra coisa que lá tens pertinho. Cuidado, Armanda, não sejas massinha. Olha que na varanda mostra-se a perninha, mostra-se a perninha com todo o jeitinho. Mostras outra coisa que lá tens pertinho. Já és uma senhora, vai-te embora da varanda. Não sejas provocadora. Olha que os homens casados, isso não é segredo. Mas os solteiros coitados vão todos fechar no dedo. Cuidado, Armanda, não sejas massinha. Olha que na varanda mostras a perninha. Mostras a perninha com todo o jeitinho. Mostras outra coisa que lá tens pertinho. Uma tentação quando se põe à varanda, faz parar um batalhão. E uma beleza rara só em vê-la dá prazer. E o resto nem digo nada, qualquer um bem pode ver. Cuidado, Armanda, não sejas mazinha. Olha que na varanda mostras a perninha. Mostras a perninha com todo o jeitinho. Mostras outra coisa que lá tens pertinho. Cuidado, Armanda, não sejas mazinha. Olha que na varanda mostras a perninha. Mostras a perninha com todo o jeitinho. Mostras outra coisa que lá tens pertinho. Canal 2 da Antena Web. Cheirosa, que a multidão ansiosa, o olho do Vou longe, deixo a sua terra um dia. Outros caminhos e destinos procurar. Coração triste sem saber para onde ia. E se ao seu filho não chores que eu vou voltar. Deixou-se a porta da casinha sobre a serra. Branca casinha que um dia ouviu nascer. Olho para trás e se adeus à sua terra. Que não sabia quando voltaria a ver. Branca casinha, como estarás? Abandonada, eu sei, não estás. Branca casinha, onde eu cresci. Casa velhinha, casa tão minha, não te esqueci. Branca casinha, como estarás? Foi imigrante de tristeza e solidão. Tudo bem fim, veio a hora de voltar. Aquela lei onde ficou seu coração. Vendeu fronteira de alegria até sorriu. Por sentir perto tudo aquilo que deixou. Lembrar seu filho nesse dia em que partiu. Na velha casa para quem tanto trabalhou. Branca casinha, como estará? Canal 2. Ai, que ricos enfermeiros,

deixa-me exausto. Ou podia dizer que sou demasiado centrado em mim mesmo, ou simplesmente o cabrão linguista que mistura elogio com acusação e confunde amor com gratidão. este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Canal 2. Volta para trás, não me deixes assim, por uma aventura. Um dia vais sentir falta de mim, e é uma loucura deixares aquela que sempre te amou a vida inteira. Por um romance, paixão sem amor e passageira. Possível para te dizer o que sinto que está mal, pedir ajuda ao teu poder divinal, da tanta coisa fora do lugar. A seguir o caminho difícil, diz-me por favor que estás a ouvir, que não é demais o que estou a pedir. Eu queria mudar tudo o que está errado, encontrar para mim um novo caminho. Eu queria perdão para todo o pecado, estar por perto de quem está sozinho. Como posso chegar a ti? Não te vejo, mas sinto-te em mim. As minhas pressas num rasgo de céu, uma estrela que te leva ao meu eu. Como posso chegar a ti? Significas tudo para mim. Peço em silêncio, só tu sabes ouvir. Olho a estrela que em teu nome me vem sorrir. Tu que estás sempre em mim, tu que tens resposta para tudo, diz-me que esta paz que eu procuro encontrar não é só miragem, quero acreditar. Os momentos em que a vida me afasta do caminho, da viagem que me leva ao coração, só em ti eu confio, só tu sabes o meu destino, minha vida na palma da tua mão. Como posso chegar a ti? Não te vejo, mas sinto-te em mim. As minhas preces num rasgo de céu, numa estrela que te leva ao meu eu. Como posso chegar a ti? Significas tudo para mim. Peço em silêncio, só tu sabes ouvir. Olho a estrela que em teu nome me vai. Não te vejo, mas sinto-te em mim. Das minhas preces num rasgo de céu, numa estrela que te leva ao meu eu. Como posso chegar a ti? Significas tudo para mim. Peço em silêncio, só tu sabes ouvir. Olho a estrela que em teu nome. Uma estrela que em teu nome me vai sorrir. Tenho que votar com o canal 2. Fiquei sozinho, tu não queres saber de mim. Tu foste embora, por isso fiquei sem ti. Agora tenho que viver a vida assim. Não queres saber como eu sofro aqui. Dava-te tudo, mesmo assim tu não quiseste. Te procuraste um outro amor para viver. Mas tu não penses que vou ficar a chorar. Nem outro amor amanhã vou encontrar. Eu não vou mais andar atrás de ti, nem procurar-te, não penses que vou. Eu fui mais um com quem tu brincaste, tu só quiseste mais uma ilusão. Eu não vou mais andar atrás de ti, nem procurar-te, não penses que vou. Eu sou mais um que tu não quiseste, tu só enganaste o meu coração. Fiquei sozinho, tu não queres saber de mim. Tu foste embora, por sem ti. Agora tenho que viver a vida assim. Não quer saber como eu sofro aqui. Dava-te tudo, mesmo assim tu não quiseste. Tu procuraste um outro amor para viver. Mas tu não penses que eu vou ficar a chorar. Nem outro amor amanhã vou encontrar. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te, não penses que vou. Eu fui mais um com quem tu brincaste. Tu só quiseste mais uma ilusão. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te, não penses que vou. Eu sou mais um que tu não quiseste. Tu só enganaste o meu coração. Procurar-te, não penses que vou. Eu fui mais um com quem tu brincaste. Tu só quiseste mais uma ilusão. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te, não penses que vou. Eu sou mais um que tu não quiseste. Tu só enganaste o meu coração. Qualquer homem louco de desejo. Olhas para mim com esse olhar distante, como se nem sequer quisesses ver. Se dos teus lábios saísse uma só palavra, o que eu daria para te conhecer? Talvez pudesse dizer o quanto te quero ter. Porque és a mulher mais bela que eu já vi. Como eu te quero amar e os teus lábios beijar. Pois desde que eu te vi não mais te esqueci. Beijar teus lábios, quem dera saber que estavas sempre à minha espera. Poder amar-te e poder beijar esses teus lábios, quem dera. Beijar teus lábios, quem dera, saber que estavas sempre à minha espera. Poder amar-te e poder beijar esses teus lábios, quem dera, ai amor. Agora já sei que não levo a melhor. Percebi que de mim nem queres saber. Disseram-me que tu tens um grande amor, que para ti é tudo e não vais perder. Mas eu ainda não perdi a esperança de um dia, quem sabe, poder beijar os teus lábios de mel, o cetim da tua pele. Homem pode desejar os teus lábios de mel, o cetim da tua pele, tudo o que um homem pode desejar. Beijar teus lábios, quem dera, saber que estavas sempre à minha espera. Poder amar-te e poder beijar esses teus lábios, quem dera. Lábios, quem dera, saber que estavas sempre à minha espera. Poder amar-te e poder beijar. saber que estavas sempre à minha espera. Poder amar-te e poder beijar esses teus lábios, quem dera, ai amor. Na música, portuguesa, o sucesso passa aqui. Devagar, sem ninguém ver, imagino que serei. Vejo o rio adormecer, ouço o eco dos sorrisos pelos cafés entardecidos. No reflexo ao contrário da cidade em aquário, é nesta paisagem calma, como o fundo da tua alma, que sinto o mundo acontecer. Já não quero nem saber se sonho uma tarde igual nesta Lisboa tropical. Nesta Lisboa tropical. Com água água cantar este refrão. Foste tu quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Foste tu quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Ainda bem que um dos dois na vida encontrou tudo que há de melhor. Não é por ter a alma perdida que agora te desejo pior. E se havia alguém que merecia, eras tu e não eu, sei que não. Eu quem jogou fora o que tinha e fez este refrão. Foste tu quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Foste tu quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Come on.